aí ela vai ser na décima oito, aciona 5-0, plus plus, acontece. Segunda pedaço, aciona 5-0, plus plus. É Portugal 021, complete final, in contact tower 118.95. Web 5729, contato radar. Acione identificação, autorizado chegada a bomb, que desce para nível de voo 130. Espera, por favor, chave 1895, passar a chave 63 rastante. India Alpha 118, nosso. Utilizando ao máximo o Guardião 02, agilize o cruzamento da final da 28, agilizando o Guardião 02, reporte este dono 028 livre. Voo 050, ajuste no 09. Island Clearance, Portugal 021. There is a chopper crossing the runway to the northeast bound sector. Portugal 021, continue. Controle, autoriza o dado para o voo 396. Voo no 396, autorizado a presente voar em tato. Controle Salvador, Guardião 02. Confirma o controle. Guardião 02, avisando aqui o campo, está seguindo para o litoral norte, praia do Porto, pelo litoral. Guardião 02, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé, no corredor forte, correção, a 1 no mil pés. A 1 no mil pés, Guardião 02. Pode ser 500. 127 após ali, mantém cabeceira 1 no 0. 7 após 330, ali mantém 6325. No meia dúzia, pushback estacionamento. Claro, meia livre, chama o câmbio. Chamar na para o tratamento dos dois. Gol no 649, estamos sendo recebidos na frequência 125 decimal 1. 351, gol no 649. Web 5729, desça para nível de voo 070, ajuste no 097. Mike, isso deu para ser o seu número 596, vai falar no 78, para dar acesso, fale a pera, vai ser 8, acima na pera, vai 5, acontece. Já acionado o meu Golf, pronto para táxi. Décimo 95. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Alright, clear. In the Alpha holding point 10, 18 decimal 95 times, Charlie Whiskey Charlie 428. Próximo de Duna. Aguarde, mantenha a posição, onde é o novo numeral. Back, que vai Alpha Colibri Foster Uniton, pode ser conseguido lá. Para 2000 pés, ajuste 9097, autorizado o sinal do procedimento LS, é pode estabilizar. Tank 2017, autorizado LS, vai reportar. 327, livre decolagem, dono 0, vento no 30 graus com 09 nós. Livre decolagem, 327. Via 530, para sucesso, informativa da frequência 895, trânsito 07. Atlante Alfa, ponto de espera, torre 562-7500, grande cuidado. 9097. Prepara 4000 pés, estado 9097, direção 7500. Delta direcionamento, chame táxi. Chame 327, decola os 38, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 208, grato, boa tarde. Controle Chané 6327. 7, contato radar, saída da El, Leda e Lelos. Sub mantenha nível de voo 220. 220. Da El, Leda e Lelos. 6327. Hold position, Charlie Whiskey Charlie 428. Holding position, Charlie 428. 9-8 a bordo, autonomia de 4-5, alternamos Goiânia. 50 graus com 08 nós. Contato radar, saída Momo, sub mantenha nível de voo 220. Momo 220, o aeromédico Momo é Golf. Decolagem da 17, o vento 140 graus com 09 nós, Papa Romeu, Índia, November Alpha. Detoração para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, pro 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, controle estabilizado, 3227. Controle, o Xanar 6327, solicito nível 180 como final. Web 5729, detoração para sequenciamento, curva direita, pro 245. Direita, pro 245, 5729. Chan 32107, desça para 2000 pés, ajuste 9097. 2097, 32107. Alfa, decolas 42, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. Controle 120, decimal 8. Aguarde, mantenha a posição. Certo. Axé, reposta no farol da barra. Ao no meu pé, segue corredor Axé, rebotará no farol da barra o Índia Novembral. Romeu Golf, autorizado a presente voar direto pro destino. Não, voa direto pro seu, Romeu Golf, obrigado. Estabilizado, Gol 1396. Gol 1396, completo sinal do procedimento, estamos torre na frequência 1118, decimal 95. 1895. Salvador, é o gol 1396. Código 1396, altímetro 1017. Checa o trem de pouso. Baixo checado. Código 1396, tem livre pouso, pistão no zero. O vento 1,50 graus com 09 nós. Gente, livre pouso no zero, gol 1396. Oi para cima, marcação 080. Cliente 160 com a limitado a marcação 080 de Sintra. Camarada 5491, desça, acho que precisar na proa, desça e mantém a altitude de 5000. Descer para 5000, mantém na proa 5491. Aqui. 0, senhor. São 02, frequência livre. Web 5729, desça para 2000 pés, ajuste 9097. É para 2000, ajustado na 097, objeto 5729. Atenção. 42231, ponto ideal de descida. Checo Delta Torre. Pareto 2231, voo ITAP, desça para nível voo 050, ajuste 9097. No zero, no zero. Confirma no zero, no zero. Passaria 2231, ajuste no zero, 107, desça para nível de voo 050. 050, ajustado no zero, no 7. Trip 5491, foi na proa de Duna, desça para 3000 pés, ajuste no zero, no 7. Para 3000, proa de Duna, o trip 5491. Salvador, boa, boa, nós desculpa aí, informação aqui. Do táxi, reposte na taxa Oscar para ingressar 97. Bravo que Luiz, que é o número 2 no táxi, vai seguir o papá 28 Alfa. Segue o mesmo aguardando a Oscar, como número 3 agora para a decolagem, Bravo que Luiz. 060, boa, 060. 396 no solo 46, direita 219 solo, boa tarde. Para 220, você precisa 190, bom sinal. 396, Alfa vai reportar em sua direção, 390. Livre pouso na 0, TAN 3217. Web 5729 estabilizado? Afirmativo, visual com a pista 5729 estabilizado. Web 5729, complexo final do procedimento IRS, chame torre na frequência 1118.95. Torre 118.95, Web 5729. Has passed. Good lineup and weight threshold 1-0. Alright, after landing traffic, clear lineup and weight. Charlie, see Charlie, 4-2-8. Reporte estabilizado. Para 2017, autorizado a final do ILS, vai chamar para estabilizado, 5491. Reporte passando Simbra com trem checado, altímetro 1017. 1017, reportando a Simbra, o F5729. Informado, grato. O Lima Paquilho vai ser acionado. 3217 no Solos 49, 1219 agora o solo, boa tarde. 219, boa tarde. Charlie Whiskey Charlie 428, clear to line up and take off runway 10. The wind is 130 degrees with 09 knots. Clear, line up and take off, Charlie Carol. Charlie Whiskey Charlie 428. Passou Simbra, objeto 5729, embaixo travado. Escuta na aproximação, guarda na pista livre, informa o MD-11, alinhando para a decolagem da cabeceira 10. Aguarda autorização de pouso F5729. Guardando autorização, 5729. Beautiful. Gostaria do 2231, vou na proa de Duna, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. Proa de Luna, passaria do 2231. Na proa de Duna, passaria do 2231. Afirmativo, na proa de Duna, passaria do 2231. Gol no 075, confirme velocidade indicada. 270 nós. 10 F5729. Charlie Whiskey Charlie 428, airborne at 50, call 120 decimal 8. Have a trip and good day. 20 decimal 8 for Charlie Whiskey Charlie 428. Good day. Livre a porta, tá? 428. Let's move you climbing through 2000 for flight level 380. Charlie Whiskey Charlie 428. Momo departure climb flight level 380. Alright, cleared for the Momo departure. Mike Oscar, Mike Oscar, flight level 380. Charlie Whiskey Charlie 428. LS Trip 5491, baixou e travou. Trip 5491, no complexo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1895 chamará, 5491. Charlie Whiskey Charlie, 428, radar contact. Radar contact for Charlie Whiskey Charlie, 428. Posição aguardando. Web 5729, solo 852, à direita 219, solo, boa tarde. Direita 219, 5729. Torre, boa tarde, trip 5491, fui LS, baixou e travou, passou externo. Your call sign. Challenge. Cargo. Challenge car 428. Challenge. Affirmative challenge. Thanks. The Alpha can point this to your deck. Take it to the Charlie Whiskey Charlie, 428, climb flight level 340. Climb flight level 340, challenge for Charlie Whiskey Charlie 428. A Romeo India November Alpha, frequência livre para coordenação. Port-to-weight control. Go ahead for a challenge car 428. Climb and take place level 340, restrict by the city center. Alright, clear to flight level 340 for challenge 428. Over. Aquilo está sendo informado ao Infraero, grato pela informação, e vai ser necessário a viatura ingressar aí na pista, se eu tenho condições de decolar. 31, desça para 2 mil pés, ajuste 9097, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Bota lá, estabilizado, passaria 2231. Informado ao Infraero. Turno 40 graus com 09 nós, sem livre decolagem da pista no 7. O 7 está pronto. Ali mantém cabeceiro 10, 35627. Ali mantém a 627. Guarde novamente aqui, Mike, é o número 3 para decolagem, mantenha a posição. Rio Meio 17, gol na 075. Boa tarde. 29, boa, 5491. Índia November Mike, na Taxi Papá, autorizado ingresso. E táxi via pista 17, porta cabeceira 17, pronto para decolagem. Índia November Mike. Salvador, boa tarde, 5491 da 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, e boa tarde do Papa Tango Lima, Papa Kilo, depois da sua escuta. Papa Tango Lima, Papa Kilo, contato radar, saída Puka, suba e mantenha nível de voo 1970. Positivo, suba e mantenha 1970 para Papa Kilo. Alfa, com a do lado 395, 1097, na 3155. Charlie Whiskey Charlie, 428, contacte Recife now, 126.85. Recife, 126.85, Charlie Whiskey Charlie, 428, have a good day. 1975, desça para 3 mil pés, ajuste 1097, reduza a velocidade para 1709. 3.1709, 1075. Ok, grato, né? 1208, controle. Trolilha, 9 mais. Mais. Não, apenas autorização do controle, ok? Aguarde, mantenha a posição, 35627. Medo 2231, estabilizado? Full ILS, passaria 2231. Passaria do 2231, completo final do procedimento ILS, já me torna a frequência 1118.95. 1118.95, passaria do... E boa tarde, passarei do 2231, trem baixado, travado, foi LS agora em condições visuais. Trip 5627, coordenação controle, após decolagem, manter proa até 4 mil pés. Em livre decolagem, dono 0, vento no 3, 0 graus, com 8 nós, trip 5627. Quente, manter proa até 4 mil pés, livre decolagem, trip 5627. Oi, boa tarde, passarei do 2231, fui LS, trem baixado, travado, agora em condições visuais. Entendi, passarei do 2231, continua em aproximação, guardando pistão no 0 livre, o altímetro no 0 no 7. Guardando pista livre no 0 no 7, passarei do 2231. Gol 1075, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2 mil vai para estabilizado, gol no 075. Proído, Papatango Lima, Papaquil. Lima, Papaquil, prossiga. Gentileza, senhora. É, tô vendo como recebe nossa altimetria. Patango Lima, Papaquilo, cruzando o nível de voo 070. Confere, Papaquilo. Obrigado, senhora. Pouso, passaria 2231. 5627, decole 00, controle 120, decimal 8. Então, bom voo e boa tarde. 08, 5627. Controle Salvador, trip 5627. União Papaquilo, solicitou a rádio 070 para treinamento, confie. Positivo, amigo. Vai retornar 40 mil, a gente retorna. Então, intercepte a rádio 070, subindo para o nível 170, reporte para o regresso. A gente está aqui na 072, na fuga, pode ser? Pode ser. Ah, positivo. Obrigado, irmão. Trip 5627. Trip 5627 para cima. Recolado na PUCA para passar agora o 1900 pés. Trip 5627, contato radar, saída PUCA, sube e mantenha nível de voo 190. Está livre da restrição de manter em frente até 4 mil para depois virar? Afirmativo, está livre. Trip 5627. Gente. Gol 925, aciona identificação, autorizado de chegada BOF, desça para nível de voo 060. Ajuste no 097. Está estabilizado, gol 075. Gol no 075, chame Torre na frequência 1118.95. 1895, bom. E Salvador, gol 075, está estabilizado, baixou e travou. Tarde, gol 075, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1, 3, 0 graus, com 08 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, 1017.